Parada é a seguinte, certo? Uns dias atrás aí, cantei lá no Rio de Janeiro, o Circo Voador, pelo Rutus Festival, no palco alternativo. No palco principal, esse cara aqui cantou. As letras são o mais puro sentimento, representa a rua de uma forma maravilhosa. E eu convidei o cara pra cantar nesse evento, porque eu acho que ele representa a rua de verdade, tá ligado? Isso é maior humildade. Tem várias pessoas de São Paulo que eu poderia convidar, mas que não precisa dessa vaidade, porque estão no meu coração, tá ligado? É que nem tá no meu encarte. Agradeço a Deus, minha família e a todos aqueles que não se incomodam com a minha felicidade. Então acho que tá todo mundo incluso nessa parada. Então pra vocês, MC Funkeiro, na mais pura humildade, o mais puro talento, certo, mano? Vamos dar amor, mano, pra esse maluco aí. Satisfação, tá chegando aí, compadre. Criolo Douro, sem palavra. Larga o aço! Na solidão da selva de cimento, ainda me lembro, vários manos se foram no tempo de sofrimento. Eles são estrelas, estão no firmamento. Então de longe observando o meu prosseguimento, eu sigo vestido com a roupa e as armas de Jorge. Tô vivendo tranquilão, sem pegar mais no revólver. Tô correndo atrás de um sonho desde 99. Tô lutando contra o tempo enquanto o mundo se move. Tem muito vagabundo que não entende que um dia eu tive que perder minha mente pra aprender a usar minha mente. Olhei pra mim mesmo, procurei minha alma. Tentei achar minha fraqueza, acabei achando minha calma. Se meu sangue é guerreiro, eu não vou deixar de lutar. Minha raiz tá no chão, mas tem asas pra voar. Nenhuma dificuldade vai me impedir de sonhar. Não existe lugar no mundo que eu não vá alcançar. Na solidão da selva, na rotina da floresta, com a lucidez que me resta, pra afastar o que não presta. Tentando manter minha fé, manter minha liberdade. Na febre da selva, cidade da maldade. Selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fome. Selva urbana, selva de pedra, psicose, febre da selva. Selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, psicose, febre da selva. No meio de vários falsos sempre tem um real. As mina vivem dizendo que eu não valho um real. Tô ficando mais bichado que nota de um real. Mas meta a mão no meu bolso, não gasto nem um real. Febre da selva, entre o dinheiro e a dor. Eu sigo meu caminho e tô procurando amor. Posso tá no chão ferido, eu ainda não fui vencido. A febre da selva já quis acabar comigo. Mas cobra criada não pega sapo no chão. Erma bote pra nada, só come o que vem na mão. Eu tô vivendo e vivão, aprimorando meus versos. Com o pé no mundão e a mente no universo. Dando rola com o Wick, Tapechu, Zé Bolívia. Na Babilônia caí, fumando boldinho. Luta pra não morrer, essa é a lei da selva. Tô vendo a luz da vida, ela tá dissipando a névoa. A escuridão me quer, mas vai ficar querendo que eu não jogo pra perder. Na selva de cimento, levando no talento, usando o coração, humildade e disciplina pra todos os meus irmãos. Da selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, de psicose, pedra da selva. Selva urbana, selva de, selva de, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, de psicose, pedra da selva. No meio da selva de concreto, sobrevive quem sabe viver, tá ligado, parceiro? De RJ, ASP, de Carapicuíba, a favela de Santa Teresa. O bagulho é sério, tá ligado, irmão? É nós que tá. Rinha dos MC, Batalha do Real, tamo junto e misturado. E aí, crioula? Aí, fecha, vamos que vamos. Muita fé no coração de vocês aí, irmão.